louco, doco. Nego Dodge vence o trampo. Sempre dois, três que atrás, mano, quer me corrigir, chefe. Foda-se, sou dono. Doco, doco. Nego só não tem dono. Mano, quer ser Mike Tons nesse jogo, faço dois, três sons. Já acabou com seu disco. Doco, doco. Nego Dodge vence o trampo. Sempre dois, três que atrás, mano, quer me corrigir, chefe. Foda-se, sou dono. Doco, doco. Nego só não tem dono. Mano, quer ser Mike Tons nesse jogo, faço dois, três sons. Já acabou com seu disco. Mano, qualquer, joga minha visão. Parça vai e vem, fica só quem soma. Bitch vai e vem, só que eu pesco elas. Bota na minha cama como um touch umbrella. Uso só lorota como passarela. Beats ela, rima som, fica nela. Nego tenho dom de acabar com ela. Joga meu bem, cê fica naquela. Nego meu jean, nego mete louco. Cê não arruma nada, nego, sou teimoso. Quem vê, pensa que cê faz um pouco. No jogo do trap, sou macaco louco. Mano, fala menos, tô com dor de ouvido, ei. Porque vi seu som, nego, ei, ei. Da onde eu vim, nego, nem sei. Marco minha presença, nego, sei bem. Como nem tá vivo, nego, jogo. Quero minha paz, nego, solto. Tô no jogo mesmo, nego, não tô. Sou mais um no jogo, mano, não sou. Faço meu corre, meu com o pé no chão. Nego, tá patético, só falo oi. Nego, trai, mano, fecho. Nego, tá patético, só falo oi. Doco, doco. Nego, dó de vence o trampo. Sempre dois, três que atrás, mano, quer me corrigir, chefe. Foda-se, sou dono. Doco, doco. Nego só não tem dono. Mano, quer ser Mike Tons nesse jogo, faço dois, três sons. Já acabou com seu disco. Doco, doco. Nego Dodge vence o trampo. Sempre dois, três que atrás, mano, quer me corrigir, chefe. Foda-se, sou dono. Doco, doco. Nego só não tem dono. Mano, quer ser Mike Tons nesse jogo, faço dois, três sons. Já acabou com seu disco. Salva de tiro, tipo quando chega a droga. Corre do risco, tô sem trava na pistola. Na 5% flagra, meu verso é aula. Na voz grossa, ela flagra e já se molha. Minhas linhas pra enaltecer os preto. Também vim pra colecionar meu dinheiro. Me obedeça que eu te conto um segredo. Modo oculta pelas ruas foi o começo. Formei filha de quem só me elogia. Os que criticam porque não fechei na rima. Fala que a track não é rap, que é modinha. Então me explica porque tanto me copia. Até tua mina tu ganhou com a minha rima. Até na bosta meu verso que te alivia. Ajoelha e pede perdão pra Deus. Apaga a droga de secar o que é meu. Nasci pobre pra morrer, muito rico. Um preto a mais pra mandar aqui, tu tá fudido. Minha lareira é abastecida de inimigos. Cada verso dita um dólar garantido. Ei, ei. Cada verso dita um dólar garantido. Ei, ei. Cada verso dita um dólar garantido. Doco, doco, doco. Nego Dodge vence o trampo. Sempre dois, três que atrás, mano, quer me corrigir, chefe. Foda-se, sou dono. Doco, doco. Nego só não tem dono. Mano, quer ser Mike Tons nesse jogo, faço dois, três sons. Já acabou com seu disco. Doco, doco. Nego Dodge vence o trampo. Sempre dois, três que atrás, mano, quer me corrigir, chefe. Foda-se, sou dono. Doco, doco. Nego só não tem dono. Mano, quer ser Mike Tons nesse jogo, faço dois, três sons. Já acabou com seu disco. O Khan já fez a spike, ei, tá no nome da Rickite, ei, tu não sabe a metade, ei, de quem já fala cê nem sabe, ei, eu tô subindo a colina sem truco. Eu vejo tudo, mas ninguém me vende o sub. E a fama se expande no Facebook. 20 horas no estúdio e pro Mac eu vou de Uber. Deixa que elas falem, deixa que elas falem. Meu tempo é raridade, eu nem vou passar vontade. SP 213 é o bicho. Vale das foda, dos hit assassino. Esses caras até quer colar comigo. Copia minhas letras, bota liga pro cadinho. Ei, nego, que tá acontecendo? Ei, me falaram que os pretos tão vencendo. Ei, me ligaram hoje quase amanhecendo. Com a orelha quente que ela tava aquecendo. Ei, faz 40 graus em Minnesota. Ei, faz 40 graus em Minnesota. Ei, eu desejo que você se foda. Ei, e a Kylie Jenner aqui sem roupa. Doco, doco, doco. Nego Dodge vence o trampo. Sempre dois, três que atrás, mano, quer me corrigir, chefe. Foda-se, sou dono. Doco, doco. Nego só não tem dono. Mano, quer ser Mike Tons nesse jogo, faço dois, três sons. Já acabou com seu disco. Doco, doco. Nego Dodge vence o trampo. Sempre dois, três que atrás, mano, quer me corrigir, chefe. Foda-se, sou dono. Doco, doco. Nego só não tem dono. Mano, quer ser Mike Tons nesse jogo, faço dois, três sons. Já acabou com seu disco.